paixão, não. Bom, marquei a parada de 7 horas pra gente gravar o som, velho. Foi mal aí, ali, ó. É, velho, mas vamos mandar essa ideia aí pra esse cara que sonha muito alto. Vamos nessa? Passar por cima dos outros, tropeça e cai no buraco fundo sem volta, velho. Tá essa valendo, velho. O sonho de muito pobre é ser rico. Ninguém nasce pra virar bandido. Ter uma casa com piscina, beira-mar. Com um quintal, gramado pra viajar. Na areia da praia, vendo o sol nascer. Com o vento gostoso do amanhecer. Com uma verba invocada de cordão de prata. Mata tudo com meu nome, só na malaca. Uma cesta de fruta, só na moral. Vi um carreteiro só que numa taça de cristal. Viajar no jeep cheio de peituta. Ir pra Natal e tirar onda nas dunas. Ganhar dinheiro na praia, vender pulseira. Ir pra Porto e vender a vida inteira. Pegar a primeira gringa que viajar. Botar na tenda e botar ela pra pular. Onde dança a raiz, fazendo show. L-O-M-C, onde passou, marcou. De humildade tamanha que até espanta. Você rima, então vem improvisar na banca. Marca dos panos, resistência, hip hop igual. Na quebrada, na área, só na moral. Só o chegado, tudo unido pra ficar bonito. Como dizia sabotagem, tem quem é da compromisso. O sonho de muito pobre é ser rico. Ninguém nasce pra virar bandido. Ter uma casa com piscina, beira-mar. Com um quintal, gramado pra viajar. Na areia da praia, vendo o sol nascer. Com o vento gostoso do amanhecer. Com uma verba invocada de cordão de prata. Mata tudo com meu nome, só na malaca. Mas aí, nem tudo é um mar de rosas, hein, irmão. Tem que saber batalhar pra chegar. Tem que saber viver também, como já disse por aí. Senão você vai descendo de escada em escada. Perde um efeito, perde outro, depois você tá sozinho. Enquanto os maloqueiros que batalhou tá lá com fé em Deus curtindo. Uma piscina, umas doidinhas, carro da hora. Casarão na praia, vagabundo em doida. Na mesa um banquete, na grelha um churrasco. Só carne de primeira, uísque importado. Os nomes são difíceis de serem pronunciados. Ei, garçom, traz esse aqui tá no cardápio. E eu só na minha, no estilo maloqueiro. Cordão, tatuagem, tomava vinho, carreteiro. Junto com os parceiros. Antes era o isso, hoje tem o dinheiro. Só os maloqueiros. E nas antigas lutaram e não se renderam. Junto com os parceiros. Antes era um liso, hoje tem o dinheiro. Só os maloqueiros. Que nas antigas lutaram e não se renderam. Olha lá, ô doidão, aquele malandrão que passava de portado, cordão e blusão. Agora é um liso, doido flagelado. Bafo de cachaça, tirado como otário. Passava na balaca, só corre de bandido. Metia carro importado e mansão de rico. Nada a declarar, até era um bom ladrão. Tirando as cutucas, quando tava doidão. Tirou onda com minha pá, me chamou de mendigo. Não sabendo que meu reino tava sendo construído. Enquanto o seu ia de mal a pior. De tijolo em tijolo, seu castelo virou pó. Antes era o tal, doido metido a merda. Agora tá lá fora querendo o resto da festa. Malandra, malandro, mané é mané. Pra tu ver, ó legal, a vida como é. Hoje tu tem de tudo, correndo pelo errado. Amanhã mais um otário, e se não for finado. Por isso é melhor adquirir conhecimento. Ser batalhador, dá tempo ao tempo. Correr pelo certo, tique, tique, tique. O resto desse jeito, vou seguindo na rua, sempre esperto. E você, ô doidão, que se acha o malandrão. E você, ô doidão, que se acha o malandrão. E você, ô doidão, que se acha o malandrão. O sonho de muito pobre é ser rico. Ninguém nasce pra virar bandido. Ter uma casa com piscina, beira-mar. Com um quintal, gramado pra viajar. Na areia da praia, vendo o sol nascer. Com o vento gostoso do amanhecer. Com uma berra invocada de cordão de prata. Mata tudo com meu nome, só na malaca. O sonho de muito pobre é ser rico. Ninguém nasce pra virar bandido. Ter uma casa com piscina, beira-mar. Com um quintal, gramado pra viajar. Na areia da praia, vendo o sol nascer. Com o vento gostoso do amanhecer. Com uma verba invocada de cordão de prata. Mata tudo com meu nome, só na malaca. Só na malaca. É, meu bom. Como eu digo, meu velho, não canto pro ladrão que quer continuar na função. Se tá aquele que quer aceitar, tem que sair da maldição. É isso aí, meu compadre ali, ó. Quem quiser continuar, velho, olha, já era, um abraço. É, meu bom, e eu só tenho a agradecer a Deus, velho. A Iguaninha Records tá aí, ó. Tá chegando, oxe, de... olha aquele comédia ali, velho. Se cresceu tanto e tropeçou no sonho, velho. Vê só o buraco onde o cara caiu. E a gente só aqui na humilde. Cresceu, cresceu, mas foi pelo suor, bandido. Só da balaca.